uísque quase pelo meio. Coração vazio e o copo. Bebendo é que eu assumo quanto eu sou chorão. Mas pra ela eu sou durão. Verdade é que eu sou super-herói vencido. Ao ver ela beijando seu novo marido. Por fora eu faço cara tipo assim, nem ligo. Por dentro eu sou criança que perdeu. Tô num bar, bebendo pra. O bar é meu.